O homem perfeito não bebe, não engana e também não chega de madrugada. Mas aí que tá, ele não existe. Esse é um kit ilusão de cara nova. Ai! Já fiz moto de motel sentado em cima do banco. A mulher em cima de mim com o vestido levantado. Já fiz moto de motel sentado em cima do banco. A mulher por cima de mim. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Eita, sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Mas sarrando, sarrando e sarrando e quicando. Quebra, quebra, quebra, vai! Sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. E sarrando, e sarrando, sarrando. Falou que era foda, era muito experiente. Vai tomar de costas, vai tomar de frente. Ela falou que era foda, era muito experiente. Vai tomar de costas, vai tomar de frente. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. E tá sarrando, ô sarrando, ô sarrando e quicando. Mas sarrando, ô sarrando. Saga novinha, vem, vem, vem. Quebra! Vambora! E a culpa você sabe de quem é, né? A culpa é de Ricardo e Rafael Porá. E tipo, ilusão. Fiz moto de motel sentado em cima do banco. E ela por cima de mim com o vestido levantando. Já fiz moto de motel sentado em cima do banco. A novinha sentou por cima de mim, vem assim ó. Vai! Oh, sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, oh, sarrando e quicando. E sarrando e quicando, sarrando e sarrando.